de conta, Juliette Canguru. Nível 190, o serviço será terminado. Chame agora o controle da Aracaju 120 decimal 3 e um voo. Tá 3191, passou 170, chame centro Recife. 1251 na alterna 13325, 13395. Tá 3191 no controle. Siga 3191. Chamando agora o centro Recife, 1251, alternando 3395. 1251, 3395, muito obrigado, uma boa tarde, 3191. Boa. 238, over the ground. American 238, tower. American 238 over the ground. Salvador American 238 taxi runway 10. Okay, taxi approved via main April, taxi India and Alpha. Hold chart off the runway 10, contact the tower 118.95 QNH 1013, American 238. 1013, India Alpha and the apron, hold short of the runway 118.95, American 238. Voo 1777, passa 210. Confere 1777, chama o centro Recife, 251, alterna 3395. 351, 3395, 777, boa. 96740, após o TAP, foi Duna, desça para 2000 pés, ELS é que foi autorizado, reporte localizador. Após o TAP, Duna para 2000, está autorizado ELS, vai reportar no localizador, 6740. Está autorizado para descer uma centena até 180 milhas após visual 085. 17 decola esquerda após momo direto. Acione 5047, o controle 1198, Juliette Tango. O táxi está autorizado, o táxi está para ingresso? 4-4-9-2-5-0. Salvador Recife, nível 410, uniforme Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1-1-9-8, transponder 5-1. 157. Autorizado Recife 490, dentro do 25, levando a pista 10, sobre a esquerda, sendo a Pulga Caju, o controle no 98, transponda 5157. Chame para posto e acionamento, portão 09. 77. American 238, ready, runway 10. American 238, clear to line up and take off runway 10. Wind 090 degrees, 15 knots. Good, line up and take off runway 10, American 238. Alfa Tango, autorizado para o treinamento 1735, Quebec, Mike, na Lima, vai chamar o solo em 121, décimo 9. Treinamento, décimo 9. 9250, autorizado, puxa acionar, chame para o táxi. Uma hora de táxi, obrigado. Boa, prossiga na chegada, Mari, desça para 3 mil pés, volte no crono 013. Tá 32 no meio, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LSX3, reporte localizador, volte no crono 013. 102 mil pés, reportará no localizador, está 32, tudo bem. Completa LS, chamando Torre 1983, Paulo Lago 5. 295, Romero, 7 para 0. Torre Web 6740, estabilizado, baixar trabalho. Web 6740, continua a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste no 013. Guarda as pistas ali, meu, 7-4-0. 7-6. Cascavel 7-6, bom dia. 190, 19 milhas para o VOR Salvador, acelera a identificação, permanece na escuta, sob vigilância. Cascavel 7-6. Airbnb 07, Salvador Approach 119.8. 119.8, American 238. Salvador American 238 is ready passing 1.5, climbing to flight level 340. American 238, morning radio contact on departure, climbing maintain 340 on Momo departure. I maintain 340 on the Momo departure, American 238. Segue o gol, tô até o pátio 3, após Alfa Tango Tango em reporte no pátio 3. American 238 from present position, fly direct to Momo position. Thank you, from present position, direct to Momo position, American 238. Solo, assim que a aeronave da Gol passar a retaguarda, taxiando até o ponto de espera, está autorizado o posto 01, no chame táxi. Passagem da Gol indicada, posto 01 em correlação com a equipe Paula Azul 463. Solo 6740, livrando a pista. 6740, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 6740. Zitap e LS X-Ray, o procedimento em uso. Confere, 4076. Após Zitap, seria possível Victor 366. Star Victor 366 após Itapes, tem condições? Tem, então, após Itapes, coordenando já o ILS Whisky, Victor 0. É 122 a bordo, é isso? Não, é 022. Ok. Gol 9250, livre táxi, via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 110. Quando lá, chame a torre em 1895, altímetro 10 no 3. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, chama no 1945, 10 no 3. Visual Altan 3216. 3216 completa LS X-Ray, chamando Torre 118 decimal lado 5. Torre 2895, bora. Da Juliette, 6740. Ok, 6740 da passagem aeronave da companhia e ao Charlie 402, que vai ingressar aí à sua esquerda no pátio 3. Após, prossegue pela Juliette até o portão 10. Tá certo, então, sede passagem aeronave da Gol e ao Charlie 402. Após, prossegue Juliette até o portão número 10, né? Afirmativo. 2-0, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. 1-9-2-5-0, nossa ponto de espera da 1-0. Na manhã, ponto de espera da 1-0-2. Torre Salvador, muito bom dia, é o TAM 3216. TAM 3216, bom dia, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Tente livre pouso na 1-0, TAM 3216. Chegada Mari, desça para o 050, acende a identificação, permanece vigilante. Desça 050 na Mari, identificou 3204. Salvador, bom dia, Shannon 6213, pushback acionamento remoto da 1-3. 6213, autorizado, push acionar, chame para o táxi. Autorizado, chama da táxi, 6213, acionamento. Então, 3216, solo 15, livre à direita, solo 121, décimo 9. 219, gostando. 32 no momento. Salvador, bom dia, gostar. 3216, livrando o fim. Bom dia, 3216, táxi à direita via Alfa e mantenha antes da Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette vai manter, 3216. American 238, passing now 170, contact Recife Center on 12545, backup 12685. Copy, contact 125.45, backup 12685, American 238, good day. Good day. 1754, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, altímetro 1013, reporte no localizador. 2013, autorizado X-Ray 10, 1754. 14076, controle. 50, prossiga. E vamos recoordenar após ETAP. Foi servido 368 para o ILS Whiskey, devido à nave à frente, imaginando. Afirmativo. Após ETAP, para na sua do servido 368, sul 4076. Motor, igual ao nosso 250, cruza 1600. Obrigado, bom trabalho. Então, 32 no meio, observe a liberação do Embraer da Azul, ingresso em Juliette, portão 02. Visual com Azul, Juliette, portão 02, 32 ano mesmo. Visão do 7, o vento 0, 90 graus, ano 5. Meu controle. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4463, ponte espera da 190. Azul 4463, Anima tem cabeceira no zero. Anima tem cabeceira no zero, 4463. Corte os alfa de ponta da Debrecht. Zulu, decolado Zulu 8. Controle 119, decimal 8, bom voo. 9, decimal 8, Tangolão. Escrevendo para 2009, Azul 4076. Controle, já se vai ajudar a unidade visível. Via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1003, bom voo. Canadá 213, tem nível de via Índia, ponto de espera, torre 295, ajuste 1093. 3013, Juliette Bravo Delta. Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, tuba 100. Aí tá bom. 100, sai da bomba. Tá ali dentro de sua vertical de bomba, senhor, tá ligado? Diz o seguinte, comandante, mantenha o eixo de decolagem até 2000 pés, após 2000 pés, por esquerda, direto MOMO. E aí vai manter o eixo até 2000 pés, tá ligado? Desça para 2500 pés, após servido 368, vou foi 366 para o ILS Whisky. É, chegando para 2500, após 368, varado na 366 no ILS Whisky, azul 4076. Voro 754, estabilizado na excluída 10. Voo no 754, completo LS X-Way, chamando Torre 18, decimal 95. 1895, voo no 754. Estamos, Zulu, está passando 2000 pés. Vamos fazer o seguinte, comandante. Curva direita agora, direto Momo, livre ascensão a uma centena. Direita, direto Momo, tá, Zulão? 3 aguardando, 754. 463, após decolagem, vai manter 3 mil pés até a liberação do controle. Livre decolagem da pista 10, vento 100 graus, 1 menos. Livre decolagem, vai manter 3 mil após a liberação do 44. Do 4076 estabilizado no loco? Ah, afirmativo, estabilizado no localizador. Missão redução para aproximação final 4076. Voo no 754, completa LS X-Way, chama Torre 18, decimal 95. Voo 3804, desça para 2000 pés, 10 no 3 do altímetro. Desça 2000, 3804, 10 no 3. Cadê eu? 754, cheque trem, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus ou menos. Baixou e travou, livre pouso na 10, voo no 754. Oi, Salvador, boa tarde. Ocean Air 62, 13, ponto 0, da versão. Azul 4463, decolado 23. Mantenha a proa. Mantenha a proa até 3000 e chame o controle em 119, decimal 8. Mantém proa até 3000, 19,8. Salvador, 4463, azul, mantendo a proa. 4463, contato radar na decolagem, mantendo a proa até 3000 pés, após direto Leda, livre ascensão 180. Ok, 3000 Leda, após, 3000 após Leda, então 180, 4463. Tango, bom dia. Petrolina autorizado na centena, decola da 10, saída Momo após Momo, Cosgo após Cosgo direto. Controle 119, decimal 8, transporta 5146. Para a coordenação. Controle 19-8, sempre para o táxi, Alfredo. É. Confere 4076, completando o ILS Whisky, chamando Torre agora, 18-95. Gente, Torre 18-95, azul 4076, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, azul 4076, estabilizado LS, Whisky avistando, baixado o intervalo. Azul 4076, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 03. 7 com 1003, aguardando, azul 4076. Tá. 754, no solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 754. Fala, Salvador, bom dia, 754. 754, Golden Trona, tudo escuta. Juliano 754, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, pro 8, 754. Ao centro Recife, 12545, alterno 2685. Cascavel 76, curtiu? Na 213, o Zócaro Nave Nacional, linha de decola de imediato, autorizado. Gente, apague por zero, na Vila Final, a Lima tem cabeceira no zero, chinês 6213. Na 213, apague por zero, na Vila Final, a Lima tem 1-0. Então, prossiga na proa de Duna, desça para 2000 pés, o altímetro 1013, permanece vigilante. Confere. Estabilizou, tá 3804. 3804, completa LS X-Way, chamando torre 1-9-3-9-5. 1-9-9-5, 3894. Controle de Bravo Delta, X3000, Palizão, procure a modificação. Juliette Bravo Delta, plano modificado ao Zuno 427, prossiga descida com referência ISOIS para 1.500 pés e da presente voe rotatória. Zero para Guarulhos. 6213. Livre decolagem em pista 1-0, vento 090 graus, 159. Iniciando decolagem da 1-0, 6213. Estamos corrigindo. Quero verificar sua rota, só tarde, por gentileza. Tá, né, que bota? Fala, Salvador, 1-4076. Dia 4076, taxi de Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette, portão 9, obrigado, 4076. Na 741, confirme a rota que consta. Nosso notificação de plano. Afirmo, Dael, Coral, Whisky 1, 13, posse. Dispara na escuta. Firme a intenção do piloto. Setorar em ala ou setorar piloto, confirme. Um 3804, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Livre pouso, pistão no zero, tá 3804. Copiado, Juliette Bravo Delta. Isso para 1.500 pés, mantendo a proa da rotatória, chame tudo. 1-9-3-1-9-5. Fique em 6213. Canal 6213. Salvador, boa tarde. Canal 6213, cruzando 1500. Perfil da Euleda. Canal 6213, contato radar de colagem. Do voo 360, Euleda. 360 na Del, poderia voar Euleda, senhor? Girabete Salão no 0, repete na Fralda no 0, vento 080 graus, 149, ajuste no 0 no 3. Afirmativo, Juliette Bravo Delta. Bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. 050, minha frente azul, não pode baitar? Negativo, comandante. Prossiga na STAR, 5 possível, estaremos.